AF9 mete dano, ataque cardíaco em filhos da puta engravatados que semeiam genocídio. Vendo tudo isso ao meu redor, não vou ficar calado, eu vou relatar sem dó. Vejo números de homicídios com armas de fogo. O investimento no armamento prejudica meu povo. Comédia parou meu show pra falar com a AF é revoltado. Porque eu não faço som pra balançar o rabo. Aquece motivo pra rir chegado aqui nessa Cinderela. Nem muito menos super pop com putaria na tela. A realidade da favela, o boy escuta e gela. Playboy escuta e gela. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Uma rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Ataque fulminante bombardeando o cenário. Estou preparado pro que der e vier. Graças a Deus, meu véi, estou de pé. Não vou ficar calado vendo tanta putaria. Então se liga, chegado, não tem preço a minha ideologia. Faço minha trilha com som do hip hop, em defesa da classe operária e do povo pobre. Eu não me calo, não me rendo ao sistema nojento. Transformo o trabalhador, pai de família, em atual detento. Vai vendo, já percebeu que aqui não tem vendagem. Boto na mira os pilantras, verdadeiros covardes do poder, que vê meu povo se fuder. Depois chora e implora pro filho não morrer. Fazer o que se a realidade aqui é trágica? O monstro que você adestrou é o mesmo que te mata, canalha. Se liga que eu já estou preparado com a rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Com a rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Ataque fulminante bombardeando o cenário. Aumenta o raio, deixa estremecer o alto-falante. Playboy treme na base porque o som é fulminante. Vou avante, contra o dente, a rima segue em frente. Vem com nós, chega mais, fortalecendo a corrente. Ideologia que assusta a burguesia, será apologia. O rap que não alivia, ejeta o ódio, amor, a si própria autoestima. O poder paralelo convocado na rima. É nós, a F e a família reunida. Bate de frente, te liberta da ilusão da mídia que marquei a verdade. Te faz ser covarde, destrói a autoestima e faz modinha pra vendagem. Mas aqui, a F caminhando contra o vento com a rima engatilhada, pronta pra arrebentar. Então se prepara pra guerra que eu já estou preparado, com a rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado, com a rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Ataque fulminante bombardeando o cenário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado, com a rajada de palavras que incomoda muito otário. Se prepara pra guerra que eu já estou preparado. Ataque fulminante bombardeando o cenário.